eu lembro do cara. Parceria rara, lembro das paradas que a gente conversava. A vida, a morte, as histórias sobre as minas e o ciclo da vida que nunca termina. O cara foi assassinado a queima-roupa por coisa pouca. A vida é mesmo imprevisível, que coisa louca. Puta que pariu, a polícia nunca descobriu. Os assassinos ninguém viu, ninguém ouviu. Este é o Brasil e os suspeitos. E a moto sumiu e a história caiu no espaço vazio. O cara era meu parceiro Emiliano, meu mano morreu com apenas 25 anos. Muito inteligente, sempre usando sua mente, sempre vivendo o presente, sem medo de morrer, porque vivia todos os dias como se fosse seu último dia. Eu gostaria de falar tantas coisas pra você, só que eu não sei por onde começar. É um momento como esse, é tão difícil de saber o que falar. É, eu gostaria de falar tantas coisas pra você, só que eu não sei por onde começar. É um momento como esse, é tão difícil de saber o que falar. E muita gente pensava que ele era louco, porque ele tinha muito pouco. Ele ria do sufoco a medianeira inteira. Os vizinhos do seu lado achavam que ele era um marginal viciado, porque dentro de casa ele não tinha quase nada, só os discos e os livros, e era tudo o que ele precisava. Porque ele tinha sua vida, rotina suicida, buscando sempre uma saída, e sabia sua jornada seria interrompida. Era contra sua vontade, inevitável. Verdade, não queria ser mais um mantedor da realidade, da mediocridade, da sociedade. Jogava o jogo inventando suas regras. Odiava as regras, precisava das regras. E de tudo que é tipo de proibição e de regra, para apenas continuar quebrando as regras. Eu gostaria de falar tantas coisas pra você, só que eu não sei por onde começar. É um momento como esse, é tão difícil de saber o que falar. Eu gostaria de falar tantas coisas pra você, só que eu não sei por onde começar. É um momento como esse, é tão difícil de saber o que falar. É. E a sua indiferença foi tratada como uma doença, e os médicos lhe deram uma sentença. Eles queriam encontrar a cura da sua loucura, destruindo sua natureza pura. E a cada hora lhe davam uma droga diferente, e enfiaram na sua mente que ele estava tão doente. E por 2 anos ele andou por aqui parecendo um zumbi. Foi difícil prosseguir, e os seus movimentos ficaram muito lentos. O seu corpo não acompanhava os seus pensamentos. O homem lobo sempre quis apenas ser feliz, enquanto muitos imbecis com desejos infantis. Eles te dizem como você deve viver, querendo que você viva pra sobreviver. Você não vê como eu as coisas que estou vendo. Você não pode perceber o que eu estou dizendo. Eu gostaria de falar tantas coisas pra você, só que eu não sei por onde começar. Em um momento como esse, é tão difícil de saber o que falar. É, eu gostaria de falar tantas coisas pra você, só que eu não sei por onde começar. Em um momento como esse, é tão difícil de saber o que falar. É, é tão difícil de saber o que falar. Em um momento como esse. Saber o que falar. É um momento como esse, é tão difícil.